Seção 116 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O mar. O mar é triste como um cemitério. Cada rocha é uma eterna sepultura, banhada pela imácula brancura de ondas chorando um alvor etéreo. Ah, dessas vagas no bramir funéreo, jamais vibrou a sinfonia pura do amor. Lá, só descanta dentre a escura treva do oceano a voz do meu saltério. Quando a cândida espuma dessas vagas, banhando a fria solidão das fragas, onde a quebrar-se tão fugaz se esfuma, reflete a luz do sol que já não arde, treme na treva a púrpura da tarde, chora a saudade envolta nesta espuma. Fim do poema.